Alberto Contador pode estar inocente. Roberto Kubica continua em recuperação. E no hockey patins, o Benfica empatou com o Candelária e o Porto goleou o Tomás. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. A Rádio Antena Web orgulha-se de apresentar... Perguntas como é que eu estou. Vera Castro, a fadista de Gondomar, concebeu uma entrevista exclusiva à Rádio Antena Web, que vai para o ar no próximo dia 11 de Fevereiro, edição do Tempo de Antena, às 5 da tarde. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado. Conheça um pouco mais sobre esta fadista em ascensão de carreira. Não perca! Vera Castro em entrevista à Rádio Antena Web. Neste dia 11 de Fevereiro, a partir das 17 horas, no Tempo de Antena. Aqui, e só aqui, na sua Rádio Antena Web. Mas a tua vida não... Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Boa noite. Robert Kubica está estável. É o resultado do último relatório clínico feito pelo hospital onde se encontra Robert Kubica, o Corona Pietra, desde onde está internado, aliás, onde está internado desde domingo após o acidente no Rally de Itália, em que, enquanto conduzia um Skoda Fabia 2000, teve um acidente brutal contra um muro de uma igreja. A situação agravou-se quando um raio de proteção entrou no carro do piloto. O copiloto saiu ileso, mas Robert Kubica ficou preso. Depois de terem sido feitas cirurgias à mão, à perna e posteriormente ao ombro, o piloto polaco parece estar a recuperar bastante bem, já podendo inclusive fazer pequenos gestos com a mão, como por exemplo pegar num copo para beber água. O piloto deverá recuperar provavelmente 100% da mobilidade da sua mão direita até ao prazo de um ano e ficará no hospital entre 2 a 3 dias nos cuidados intensivos para que se possam avaliar melhor as sequelas, caso hajam, deste acidente. Adianta ainda o relatório clínico que o piloto polaco não sofreu qualquer infecção pós-operação, pelo que são bons sinais para acreditar que, dentro de, quem sabe, e acreditando nas palavras de Flávio Briavore, quem sabe que possa estar até antes de um ano nas corridas na Fórmula 1. De todas as formas, um ano é o prazo que o relatório médico continua a apontar para o regresso do piloto polaco às corridas. Quem também foi para o hospital no domingo foi Ricardo Rico, a cobra, como é chamado no mundo do ciclismo. O corredor italiano foi internado no passado domingo depois de febres altas e uma estranha sensação de mal-estar. Até ontem não se conhecia ainda as causas deste mal-estar e desta aparente insuficiência renal, Descobre-se agora que Ricardo Rico, que já havia sido antes apanhado numa análise de contra-doping, admitiu ter feito uma autotransfusão de sangue num ato de desespero, e já que a vida de Rico esteve em perigo, ele confessou ao médico que durante 25 dias guardou algum do seu sangue numa arca frigorífica dentro de casa e que depois voltou a transferi-la para o corpo. A má conservação do sangue poderá explicar tudo por aquilo que está a passar neste momento Rico, e mais ainda, poderá deixar-lhe sequelas de hoje em diante, como por exemplo uma insuficiência renal. Rico será agora investigado pela polícia italiana e corre mesmo o risco de ser banido da vida do ciclismo, até porque Rico é reincidente. Ele regressou em março às competições, em março do ano passado, depois de estar quase 2 anos suspenso, precisamente por, numa situação de, num teste de contra-doping, ter sido apanhado e ter dado um controle positivo. Rico está então agora sob investigação, enquanto está também em recuperação num hospital italiano. Antenoeve, do esporto. Ainda no ciclismo, Alberto Contador pode efetivamente estar inocente. Recordemos que no ano passado, um controle antidoping deu positivo a Alberto Contador. A substância clenbuterol é proibida, é considerada um anabolizante. Mas, ao que parece, as explicações de Alberto Contador são, ou poderão ser efetivamente, verdadeiras. No México, o clenbuterol é uma substância utilizada para engordar o gado bovino. Ora, vitela foi precisamente a carne que Alberto Contador diz ter comido na véspera do teste antidoping. E confirmou, aliás, afirmou que a carne estaria contaminada. Esta declaração ganha agora uma certa relevância, já que se descobriu este novo ponto, o facto de, eventualmente, esta substância se encontrar no alimento ingerido por Alberto Contador. El Pistolero quase viu ser-lhe retirada a vitória conseguida no último Tour de 2010, no Tour de França. Está atualmente suspenso e fora das provas para este ano. Mas, se se confirmar, Alberto Contador poderá ainda voltar este ano às corridas. Num caso semelhante, ainda que numa área do desporto diferente, Pepe Guardiola também viu ser acusado, ou também se viu ser acusado, por uma substância proibida e que, supostamente, o jogador de futebol teria ingerido. Pepe Guardiola, amigo de Alberto Contador, explicou a um jornal espanhol que, depois de muito correr, acabou mesmo por vencer. Percebeu-se que essa substância, que não era a mesma que Alberto Contador acusou no controle antidoping, essa substância era produzida por Pepe Guardiola em quantidades superiores ao normal e que, portanto, era um fator natural e não externo. Alberto Contador está agora à espera de uma decisão. A decisão poderá passar por suspensão durante 3 meses ou mesmo até 3 anos do piloto espanhol, ou a sua ilibação. No basquetebol, vantagem confortável do Futebol Clube do Porto sobre o Barreirense, o primeiro contra o último classificado. Na 14ª jornada, a equipa do Ferpinta venceu por 93-72 a equipa do Barreiro, que está então, como disse, no 12º e último posto. Os dois segundos classificados, Benfica e Académica, também venceram os respectivos encontros. O Benfica fora, a Académica em casa. Vamos aos resultados desta 14ª jornada. Cabo Madeira 64, Penafiel 70, Iliabum 86, Ginásio 82, Porto 93, Barreirense 72, como já havíamos dito, Académica 89, Associação Desportiva Alvarense 80, Lusitana dos Açores 85, Benfica 90 e Sampaiense 68, Guimarães 73. Lidera o Futebol Clube do Porto com 27 pontos, mais 2 que o Benfica, que é segundo e tem 25, e mais 3 que a Académica, que é terceiro e tem 24 pontos. No 11º e penúltimo posto está a equipa dos Açores, ou Lusitânia, que tem, como disse, 18 pontos. O 12º é o Barreirense, com 16. São decorridas 14 das 22 jornadas deste campeonato. No Hockey em Patins realizou-se a 17ª jornada do Campeonato Nacional de Primeira Divisão. Uma jornada em que o Benfica perdeu pontos. E agora, as equipas da União Desportiva Oliveirense e do Futebol Clube do Porto estão mais perto do primeiro classificado. Assim, o Benfica lidera com 2 pontos de vantagem sobre a União Oliveirense. Quem também marcou pontos nesta jornada foi a equipa da Académica de Câmara, que ao jogar contra o penúltimo classificado, venceu e tem agora 11 pontos. Vamos aos resultados desta 17ª jornada das 30 previstas, já que são 16 clubes. Juventude de Viana 3, OK de Barcelos 4, Porto 14, Sporting de Tomar 3, uma goleada também surpreendente, embora nesta semana já seja algo comum. Académica de Espinho 3, Porto Santo Sade 3, OK de Braga 7, Dramático de Cascais 2, Física 3, União Oliveirense 4, Golpilhares 3, Valongo 6, Limianos 2, Académica de Camba 4 e Candelária 4, Benfica 4. E por falar em 4, o Candelária, a equipa açoriana, é o 4º classificado da tabela. Com 37 pontos, o primeiro é o Benfica com 46, segundo a União Desportiva Oliveirense com 44 pontos e terceiro o Futebol Clube do Porto com 43 pontos. No 15º lugar está a Associação Desportiva Limianos com 15 pontos e no 16º a Académica de Câmara agora com 11 pontos. Mais polémicas na FIFA e nas candidaturas do Mundial 2018 e 2022. Agora, Josef Blatter, presidente do órgão máximo do futebol à escala mundial, admitiu à Radio BBC que existiu uma troca de votos entre a Espanha e o Qatar a fim de que as duas candidaturas realizassem os respectivos mundiais. Diz Josef Blatter, em declarações à BBC Radio, que, vou ser honesto, existiu um pacote de votos entre a Espanha e o Qatar. Mas não teve sentido. Aconteceu, mas não funcionou para nenhum dos lados. Efetivamente, a candidatura de 2018 de Portugal e Espanha não acabou por vencer. Já a do Qatar, em volta desde o princípio em grandes polémicas, venceu o Mundial realizar-se-á mesmo neste país asiático daqui a 11 anos. E acerca disso, Josef Blatter adianta que, agora, a alteração dos jogos só acontecerá se o Qatar solicitar. Os 64 jogos que se irão realizar no Mundial 2022 ocorrerão mesmo no verão. Datas que o presidente da FIFA equacionou alterar. Mas, já que todos os comitês foram contra, Josef Blatter abandonou essa decisão e diz agora que essa decisão pertence única e exclusivamente ao Qatar. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, vamos até Roterdão, na Holanda, onde se realiza mais um torneio de ténis e onde David Ferrer ficou pelo caminho. O espanhol, que chegou às meias finais do primeiro Grand Slam do ano, do Open da Austrália, caiu hoje por terra frente ao finlandês Jarkko Nieminen. O finlandês venceu David Ferrer pelos parciais de 6-3 e 6-4, deixando assim o espanhol caído por terra logo na primeira ronda do torneio de Roterdão. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Estamos de volta amanhã às 20 horas. Fique bem e até lá!